gosto me faz tão bem de manhã, mesmo que só na lembrança. Me lembro de quanto tempo perdi, perdi também a esperança. E hoje vivo a chorar, pra ninguém me notar, me escondo, tentando imaginar por que eu vivo a chorar. Esse mundo é tão redondo, quantos erros meus, será que irei te encontrar? Teu rosto eu não me esqueci, é triste nunca mais te ver. Teu cheiro está grudado em mim, não posso perder você. Teu rosto eu não me esqueci, é triste nunca mais. Tu me faz tão bem de manhã, mesmo que só na lembrança. Me lembro de quanto tempo perdi, perdi também a esperança. E hoje vivo a chorar, pra ninguém me notar, me escondo, porque eu vivo a chorar. E esse mundo é tão redondo, quantos erros meus, será que irei te encontrar? Teu rosto eu não me esqueci, é triste nunca mais te ver. Teu cheiro está grudado em mim, não posso perder você. Yeah.